dia ensolarado, no parque o sol estava a passar. Vi você de longe rindo alto, uma energia difícil de ignorar. Troquei olhares, um sorriso, o destino nos fez se encontrar. Dois estranhos, um só caminho, um começo que ia nos transformar. Kevin, meu amigo, juntos nessa jornada, rindo e sonhando, a vida mais. Que o tempo não apagou. Jogando bola, eu chutei a lua. Você caiu na risada, não acreditou. As melhores histórias nasceram assim. Um laço forte nunca se quebrou. Nos cafés planejando aventuras, contando segredos sob as estrelas. Dois corações em sintonia, a nossa amizade é a mais bela. Kevin, meu amigo, juntos nessa jornada, rindo e sonhando, a vida mais animada. Animada naquela tarde, tudo começou. Uma amizade que o tempo não apagou. E quando a vida se complicar, eu vou estar aqui. Você pode contar com você ao meu lado. Na alegria e na dor, a gente se atreve. Kevin, meu amigo, juntos nessa jornada, rindo e sonhando, rindo e sonhando, a vida mais animada. Que o tempo não apagou. Então brindamos a essa história de risos, desafios e glória. Kevin e eu, sempre lado a lado, amigos pra sempre, nosso laço sagrado.